O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar. Ai, ai, ai, bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, se és capaz e verás. Ai, ai, ai, bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, se és capaz e verás. Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso. Tomara a mulher dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso. Tomara o amor dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor. Porque este samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe a perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso. Tomara o amor dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso. Tomara o amor dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor. Senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar. Põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar.